em notícias.rtp.pt. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Telefonar na vossa rádio, o número do telefone é o seguinte: 0238 43 48 00. Espero que esteja de ótima e feliz saúde depois de alguns dias de eu não estar cá presente, mas hoje cá estou para dar continuidade à emissão. Mais uma vez, espero que estejam de ótima e feliz saúde e bom dia a todos. Muito bem, portanto, o Galo já cantou, são 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então começar com a primeira parte, que é o folclore. E vai ser já, é para você escutar desse lado. Yeah. matinale, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Feira eu vou ter com a mulata, quero essa paixão que mata, porque a noite durará. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar primeiro, pra dançar com a morrinha. Ontem era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 28 minutos, é verdade. E estão sempre na minha companhia, António Fortes, até às 10 horas, no programa Cantar do Galo, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora. E estamos, portanto, na primeira parte, que é folclore, um pouco de tudo. Não é só folclore, porque há pessoas que gostam de outras músicas, não é? Bom, estamos aqui para isso. Portanto, espero que estejam a passar um momento agradável, junto à minha companhia. E continuamos com mais música. É para vocês escutarem. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Que prejuízo, tu não tens noção do que faz. vejo muita fruta, fico com a camisa rota, não uses a saia curta, eu sei que está na moda. Quando vejo muita fruta, fico com a camisa rota. Thank you.

meus sonhos dos seus campos em flor, onde ranchos entoavam de manhã ao sol pôr. Era lindo ouvir o rancho, esquecê-lo eu não consigo. Era assim no Alentejo, durante a monda do trigo. Meu Alentejo, como tu não é igual.

chapa e a barraquinha tem um telhado de zinco, janela virada para o mar, porta fechada no trinco, pátio de areia com grelha para malhar, cara fresca sempre existe, se não pode faltar a barraca banana, mas não cai. É no fim de semana que a gente para lá vai, o descanso da semana é sempre uma alegria. Fechada no trinco, pátio de areia com grelha para malhar, cara fresca sempre existe, se não pode faltar a barraca banana, mas não cai. É no fim de semana que a gente para lá vai, o descanso da semana é sempre uma alegria. Muito bem, continuamos com Carlos Pires com o tema Tenho uma Rosa. Vamos escutar o Tenho uma Rosa. Tenho uma

Muito bem, esta música que está a seguir é, portanto, oferecida à minha netinha, que está de parabéns, portanto, a Sete Alicute, N'oublie pas, c'est papi qui t'envoie cette musique. E ao mesmo tempo também para o meu irmão Joaquim, que também está de parabéns, portanto, vá, bom aniversário e que tudo corra bem. Ah, continuação para muitos mais. Pronto, bom domingo para todos e continuação de um bom aniversário. Bon, Méline, c'est pour toi, c'est de la part de papy, hein. J'espère que tu es à l'écoute, va. Et on se verra tout à l'heure. Allez, bon anniversaire, Méline. Até o vinho é verde. malandra vai. Deixou sua terra um dia para a

bandeira a uma loja atendinha, respeito, rasca e banal. Na história da bandeira, naquela casa velhinha, tem um padrão imortal. Velha taberna desta Lisboa moderna, és a tasca humilde e eterna que mantens a tradição. Velha tendinha do tempo da pinguinha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boéia e do bufão. Noutros tempos os fadistas iam já grossos das hortas, no balcão da torrar. E os fidalgos e os artistas iam para ali horas mortas, no alto a encantar. Ai, velha taberna desta Lisboa moderna, és a tasca humilde eterna que mantens a tradição. Velha tendinha, és o tempo da pinguinha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boêmia. Afaguei o rosto, pobre de mim, pouco vale para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco vale para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não dizes, não é preciso dizê-lo. Não dizes, eu adivinho, que os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Que os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. No amor damos a alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos da jornada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Se estás a tempo, recua, amordaça o coração, mata o passado e sorri. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Uma vela que dá a mão. chamam à noite escura. Os teus dedos, solidão, despenteiam a saudade que ficou no lugar dela. Espalhas saudades no chão e contra a minha vontade lembras minha vida com ela. Espalhas saudades no chão e contra a minha vontade lembras minha vida com ela. Tu sabes, solidão, a angústia que traz a dor quando o amor a gente nega. Como quem perde a razão, afogamos nosso amor. Perde a razão, afogamos nosso amor no orgulho que nos cega. Com o coração na mão, vou pedir-te sem fingir que não me fales mais dela. Mais certas, mais impuras que as nossas bocas têm para contar. Se sentes lá fora a chuva estremecida, como desenlaçar. Este fogo que me queima. o que eu não disse. Para além de tudo mais que não disseste, é que não houve verso que sentisse aquilo que eu te dei. E tu me deste. Dona do dos meus pensamentos. Sou escravo dos teus carinhos. És a minha primavera. Quando não vem, fico triste. Qualquer coisa me atormenta. Sem ti, sou tão infeliz. É nos teus lábios que existe a seiva que me alimenta. Tu és a minha raiz. É nos teus lábios que existe a seiva que me alimenta. Tu és a minha raiz. Até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré pura em sobressalto. E quando agarro a madrugada, olho amanhã como uma flor. A beira-mágoa desfolhada, uma alma quer azul na cor. Uma alma quer da liberdade, que também me quer como ninguém. Uma alma quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumada, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa bem amada, que mal me quis. Assim vai terminar, portanto, a emissão Cantar do Galo, meus amigos, para este domingo 7 de dezembro. Espero que tenham passado um momento fantástico junto à minha companhia. Não se esqueçam já a seguir com a emissão do Telefone Toca. Portanto, tenho-vos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria. E, sobretudo, comecem já a fazer preparamentos para as festas de Natal. Só faltam 2 semanas e meia. Passa depressa. Pronto, eu vou fazer igual, não é verdade? Porque até agora estive em Portugal, passei lá bons momentos, mas chuvinha canta quis. É, portanto, não foi só aqui, que lá era dia sim, dia não, sol, tinha-se pagar caro. Temos a desejar um bom domingo, mais uma vez, cheio de amor, paz e alegria, e sobretudo saúde da boa. E daqui até domingo próximo, se vocês quiserem, portem-se bem, é tudo de bom, é tudo o que eu desejo. Até domingo próximo, se Deus quiser. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade à minha missão, assim como todas as outras aqui passadas nos estudos da Rádio Arco-Íris. Até domingo próximo, se Deus quiser. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Alors les établissements Mariano vous proposent de les préparer dès à présent. Venez retrouver tous vos produits du soleil à des prix exceptionnels. Les établissements Mariano vous offrent une remise de 5% sur l'ensemble du magasin. De plus, vous bénéficierez également d'une remise de 10% sur tout carton de marchandises achetées. Alors n'attendez plus, venez profiter de toutes vos promotions sans plus attendre aux établissements Mariano. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en France.